Pra peidar em festa, conforme poderia acreditar, é de Camargo. Por isso, baby, me comparando com o Francisco Coco, um horror de gente diz que a cara do imaginei se eu não fosse um analista. Amigo meu me disse desse jeito: não vou ser feliz direito, pois vai ser lindo assim, gostoso assim, na minha cama. Um analista. Amigo meu me disse desse jeito: não vou viver satisfeito. Amigo, faça uma caridade a mim, por favor, me coma. Não é verdade que mulher feia só se vá pra peidar em festa, conforme poderia acreditar, é bicamargo. Comparando com o Francisco Coco, um horror de gente diz que a cara de um é o cu do outro. O mulherio, quando me vê, fica indócil. Mas é porque eu sou feio que eu sou lindo. Imagine se eu não fosse. Analista, amigo meu, me disse desse jeito: não vou ser feliz direito, pois vai ser lindo assim, gostoso assim, na minha cama. Um analista, amigo meu, me disse desse jeito: não vou viver satisfeito. Amigo, faça uma caridade a mim, por favor, me coma. Faça uma caridade a mim, por favor, me coma.